Mãe, um duplo sentido tem você para mim. Misto de anjo e mulher. Anjo que veio ao meu socorro quando inconscientemente me encontrava só. Embora sabemos que criança não consegue se expressar e dizer o que sentem, sabemos que somos um ser em evolução e que começamos a dar um passo para nosso progresso ao nascermos. Tudo o que uma criança espera ao vir ao mundo é exatamente o ambiente propício e adequado ao seu crescimento e evolução. Nem todos têm a mesma sorte que tive. Privado ao nascer da presença de minha mãe biológica, por obra de Deus, fui entregue aos seus braços. Ao chegar, descobri com a forma com que me acolheu que existe no mundo também essa forma de mãe-anjo. Alguém pronta para ser mãe, educar, amar e se entregar, e para ser anjo, amparar, proteger e abençoar. Ao pedir sua bênção, é que tenho a certeza de que Deus reserva para cada um de seus filhos o melhor sempre. A Ele recorro hoje para agradecer e fazer um pedido. O agradecimento é por ter colocado em minha vida você, que trouxe para meus dias um sentido, um outro sentido, pois tudo o que sou, devo a você. O pedido é para que eu seja digno e possa retribuir tudo o que fez por mim. Ainda não disse o principal. Eu te amo, mãe, infinitamente. No Dia das Mães, tenho motivos de sobra para comemorar com alegria e dizer a você: parabéns, minha mãe. Parabéns pelo seu dia.